A paz do Senhor, irmãos, irmãs, como prometemos, estamos retomando a meditação na palavra do Senhor, na busca da santidade bíblica. E vamos compartilhar com vocês o capítulo 22 de Números, capítulo muito interessante. E vamos fazer toda a leitura do capítulo para que você se situe, depois você pode ler novamente. E um brevíssimo resumo, acompanhado também da nota de rodapé da Bíblia que estamos utilizando, a BKJ, a Bíblia King James atualizada, BKJA. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus. E Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu o sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e as maldições. Assim que chegaram e comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido, instruiu-os Balaão: ficai aqui essa noite e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles. Não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te considerei grande honraria e tudo que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma. Quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai aqui essa noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Bem cedo, levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na entrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão, e desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e o outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse e ela disse a Balaão: Que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: Ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: Não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. E questionou o anjo do Senhor: Por que me espancaste assim a jumenta? Por que espancaste assim a jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e, por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor: Pequei, não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou compreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu a Balaão: Vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro em Ar, cidade nos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. E Balaque o questionou: Porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não vieste a mim da primeira vez? Na verdade, não estou em plena condição de recompensar-te regiamente. Balaão explicou-se a Balaque: Eis-me aqui, junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Kiriate Utzot, a cidade de Uzot, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Ramote Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. Irmão, irmã, amigo, amiga, para que você entenda um pouco mais do contexto, passo a leitura de uma nota de rodapé que vai ajudar na compreensão de quem é Balaão, esse profeta. Bem, diz assim a nota: chegamos ao final da segunda parte de Números. Lembra aos irmãos e irmãs que os outros 21 capítulos estão no blog, tá bem? Você poderá então ler as duas partes, ouvir as duas partes por completo no blog. bloglogo7.blogspot.com. Voltando. Chegamos ao final da segunda parte de Números e ao princípio da história de Balaque e Balaão. Israel agora marchou de volta à sua área de mobilização ao leste do Jordão e imediatamente ao norte do Mar Morto. Dali, lançaria seu ataque para finalmente tomar a terra prometida, começando pela antiga cidade de Jericó. Contudo, Moabe desconfiava das intenções de Israel. Esse temor por parte de Moabe abre um notável parêntese na história de Israel e dá ensejo ao fantástico relato de Balaque e Balaão, entre os capítulos 22 e 24. Balaque é o rei moabita que chamou a Balaão um falso vidente. Irmãos e irmãs, atenção a isso. Um falso vidente, um adivinho e um profeta mercenário. Tá bem? Ele é um falso vidente, um adivinho e um profeta mercenário. Como alguns hoje em dia, infelizmente. Para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão é descrito como um tipo de religioso sob encomenda, aquele que faz o que o contratante pedir, mediante pagamento ou acordo de interesses, e negociava inclusive seus dons espirituais, que sendo dons, não lhe pertenciam, eram empréstimos de Deus, como nos informa o Novo Testamento, no livro de Judas, no versículo 11, a doutrina de Balaão era que o povo não podia ser amaldiçoado contra a vontade divina. Poderia, entretanto, ser corrompido. Você pode verificar no capítulo 31, verso 16, em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, em Tiago, capítulo 4, verso 4. E fica claro, da mesma maneira, no capítulo 25, 1 e 2, versículo 1, versículo 2. Muito bem, com essa nota você já entende mais quem é esse falso profeta, esse vidente, esse feiticeiro, que declara por um instante até a grandeza de Deus, o senhorio de Deus, porque ele pelo menos tinha o discernimento, no mínimo ele tinha o discernimento de que acima de todos os deuses que ele cultuava, acima de todos os ídolos, acima de toda feitiçaria, acima de toda obra maligna, Havia um Deus que era supremo, soberano sobre todas as coisas. Esse discernimento ele tinha, mas não era, preste atenção, não era um profeta de Deus. Mas como ele tinha esse discernimento, ele, entendendo essa realidade espiritual, obedeceu à voz do Senhor, no primeiro momento não indo, mas depois, quando foi, passa por esse episódio que você ouviu entre ele e a jumenta, não enxerga o anjo do Senhor, porque aqueles que não são de Deus não enxergam as coisas espirituais, mas depois que a jumenta enxergou, discerniu, verificou, visualizou, então o anjo do Senhor se revela a ele e ele recebe uma orientação: vai para lá, mas não faça nada que eu não te mandar. E como ele tinha um relativo juízo, ele obedeceu e foi segundo a ordem do Senhor. Eu digo relativo porque se ele tivesse juízo, ele temeria o Senhor, seguiria o Senhor, serviria somente ao Senhor. Ele tinha um relativo na medida em que tinha algum discernimento de coisas espirituais. Aliás, muitas pessoas que mexem com coisas espirituais, mesmo envolvidos contra a vontade de Deus, em feitiçaria, em bruxaria, em outras coisas do gênero, têm um relativo, uma pequena porção de discernimento espiritual. Só que tem um coração endurecido para Deus. Alguns que têm um pouco mais de perspicácia e juízo na cabeça, pelo menos não se levantam frontalmente contra o Senhor. Mas todos eles, na verdade, são falsos. Eu concluo essa nossa meditação com uma pequena palavra para a nossa vida nesta tarde de domingo, tendo como proposição a seguinte afirmativa: o anjo de Deus foi visto pela jumenta de Balaão. Repito, o anjo de Deus foi visto pela jumenta de Balaão. Primeiramente, quem enxergou, quem visualizou o anjo de Deus foi a jumenta de Balaão. Sigamos então. Balaque, rei dos Moabitas, irmãos, irmãs, ficou com muito medo do povo de Israel, por saber das vitórias que eles tinham alcançado. Em razão desse medo, mandou chamar um adivinho, o profeta Balaão, que nós comentamos agora. Para quê, pastor? Você pergunta. Para amaldiçoar o povo de Deus. Naquele momento, o povo de Israel. Segundo Balaque, a quem Balaão abençoasse, o mesmo seria abençoado. E a quem amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Demonstrando a grande notoriedade de Balaão como profeta conhecido na região. E muito embora Balaão não fosse profeta de Deus, não fosse profeta de Israel, Deus falou com o profeta e disse para que ele não amaldiçoasse o povo de Israel, porque era um povo abençoado, era o povo abençoado. O profeta pagão, idólatra, feiticeiro, mandou resposta para Balaque, o rei Balaque, segundo o que o Senhor ordenou. Ninguém sabe com certeza, irmãos e irmãs, o quanto Balaão conhecia ou discernia sobre o Deus soberano de Israel. Mas de qualquer forma, algum conhecimento e discernimento ele tinha e por isso obedeceu. Balaque insistiu com Balaão uma segunda vez para que fosse amaldiçoar Israel e ofereceu grande recompensa. Nesse momento, nós temos uma confissão interessante que pode, muitas vezes, levar a uma conclusão precipitada se você não prestar atenção no texto. Temos uma confissão interessante porque Balaão disse que nada poderia fazer com que ele desobedecesse o mandamento do seu Deus. Aqui ele se refere a Deus como seu Deus. Então, por certo, ele tinha ao nosso Deus como um Deus soberano e ele não poderia fazer nada contra a vontade desse Deus soberano. Mas não se iluda, como já foi dito agora há pouco, apesar dele dizer que seu Deus, Deus não era o Deus dele somente, o único Deus da sua vida, e, portanto, como idólatra, como feiticeiro, como alguém que era contrário à vontade de Deus, ele não poderia dizer, não era de fato o seu Deus. Era para ele um Deus. Talvez ele discernisse então que esse Deus, o Deus de Israel, fosse o maior entre todos os deuses. O texto não explicita, mas é de se aventar essa possibilidade. Ele tinha pelo menos o discernimento de que o Deus de Israel era o maior entre todos os deuses. Que, aliás, como diz a minha esposa, a pastora Margarete, e firmada no texto do profeta Jeremias, os outros deuses não passam de espantalho em pipinal, ou seja, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, os ídolos não são nada, os deuses invocados não são nada, são Satanás de modo travestido, procurando enganar e enganando milhares de pessoas. Seguindo no texto, no entanto, irmãos, irmãs, levantou-se Balaão e preparou uma jumenta e partiu em direção a Balaque. Deus ficou irado com a postura dele, que no primeiro momento tinha dito que era para não ir, e por três vezes enviou um anjo para impedir a viagem. Observe bem o número 3, que aparece dezenas de vezes na Bíblia. Dezenas e dezenas. Aí você tem que lembrar do livro de Ester, onde houve um decreto para que todo o povo de Israel fosse morto, onde estivesse, em qualquer lugar do império, mas Deus reverteu essa situação e depois então, ao invés de ser eliminado, o povo de Israel passou a ser exaltado e o povo de Deus foi abençoado por Deus. Isso dá origem à festa do Purim. Também sinalizando, irmão, irmã, amigo que está ouvindo, o 3 tem relação direta, absolutamente direta com a morte de Jesus na sexta-feira e a sua ressurreição no domingo. Então, o 3 representa essa virada por completo da história, onde houve um decreto de morte e onde houve a morte de Jesus mesmo. No caso de Jesus, não era só um decreto, houve a morte. Ao terceiro dia, houve a ressurreição. Então, o 3 representa essa virada 180 graus, onde há um decreto de morte, haverá posteriormente um decreto de vida. Onde a morte, depois do terceiro dia, ocorre a ressurreição. Tá bem? Lembrando também a você que o dia para o judeu acabava na sexta-feira, Jesus na cruz do Calvário, o dia se encerra às 6 da tarde, ao pôr do sol. Ali se encerra o primeiro dia. O segundo dia é do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. E ao terceiro dia, Jesus ressurge, fazendo uma virada na história por completo. Da morte veio vida, vida abundante e vida eterna. E assim pode acontecer conosco, pode acontecer com cada pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ainda que esteja em estado de condenação hoje e debaixo de um decreto de morte e maldição, ou maldição e morte, se você confessar a Jesus, crer em Jesus de todo o seu coração, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar o seu pecado, demonstrar o fruto dessa mudança, desse arrependimento, e passar a confessar Jesus e a segui-lo, então, onde havia um decreto de condenação e morte, haverá um decreto de vida plena, abundante e eterna. Voltando ao texto, Deus ficou irado com a postura dele e por 3 vezes enviou um anjo para impedir a viagem. O curioso dessa narrativa, amigo, amiga, é que somente a jumenta estava sensível no primeiro momento para enxergar o anjo do Senhor. Só a jumenta. O feiticeiro, o falso profeta, não enxergou no primeiro momento. Como o profeta não via o anjo, ele ficava sem compreender os desvios que a jumenta fazia. Não entendia o que estava acontecendo, como muitos, até o dia de hoje, não entendem o que está acontecendo, não discernem espiritualmente. Ele não entendia a jumenta e espancava a jumenta. Queridos, o Senhor fez a jumenta falar e ela perguntou a Balaão por que ela estava sendo espancada e se porventura em alguma vez isso já tinha ocorrido, acontecido. E Balaão respondeu a verdade. Nesse caso, ele disse: não, nunca aconteceu. Que narrativa linda essa, não é, irmãos? O Senhor faz a jumenta falar com Balaão e dizer: alguma vez eu já fiz isso com você? E Balaão fala: não, você não fez. Mas é que a jumenta estava sendo impedida. Ela discerniu a presença espiritual do anjo do Senhor e então ela não queria seguir de modo algum. E Balaão a espancava por não entender e não discernir. Somente nesse momento, querido, é que o Senhor abriu os olhos do falso profeta, que imediatamente prostrou-se em terra, como disse a você, porque tinha pelo menos uma pequena porção de temor do soberano Deus. Ele prostrou-se em terra, em reconhecimento da grandeza de Deus. O Senhor declarou que a escolha de Balaão era contrária à sua vontade. O Senhor disse para ele, e por isso mandou seu anjo para obstruir o seu caminho. Por pouco, diz o texto, o Senhor não matou a Balaão e preservou a jumenta. O Senhor disse: olha, por pouco eu ia matar você e eu ia preservar a jumenta. Toda a narrativa, amados, demonstra como a declaração "meu Deus", que Balaão faz, era vazia. Balaão reconhece o pecado de não ter enxergado o anjo do Senhor e se disponibiliza para voltar. Então não vou voltar. Todavia, Deus estabeleceu outra estratégia nesse momento, permitindo que ele fosse para falar o que ele, o Senhor, mandasse. Quando chegou a Moabe, Balaque o encontrou, honrou o falso profeta Balaão. Mesmo assim, o profeta avisou que só poderia falar o que Deus pusesse em sua boca. Balaque e o profeta chegaram a Kiriath Azot e sacrificaram aos ídolos. Perceba, ele era um mercenário, um idólatra. Por isso eu digo que ele tinha uma pequena porção de discernimento espiritual, menor até do que da jumenta. Ainda hoje isso acontece, irmãos e irmãs. Precisamos discernir mais espiritualmente. Chegaram a Kiriath Azot e sacrificaram aos ídolos. Satanás precisa, querido irmão que está me ouvindo, querida irmã, amigo, amiga, que está retomando essa escuta conosco, Satanás precisa ter medo mesmo do Senhor e do povo do Senhor, naquele momento representado pelo povo de Israel. E ainda que o inimigo das nossas almas chame os principais feiticeiros que ele dispõe, esses certamente terão que reconhecer, terão que se dobrar e terão que confessar quem é Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro e único Deus. Mesmo que os malignos marchem na direção do povo do Senhor para amaldiçoar esse povo, para destruir esse povo, eles encontrarão com um anjo que lhes impedirá, que não permitirá que o povo do Senhor seja vencido. Prestem atenção, queridos. Até as mulas enxergam verdades espirituais e falam segundo a ordem do Senhor. E aqueles que se levantam para amaldiçoar o povo do Senhor, até as mulas enxergam. Por isso, é preciso que todos sejam, o Evangelho seja pregado a todos, para que alguns possam discernir essa verdade. Precisamos nos fazer forte com os fortes, como diz o apóstolo Paulo, fraco com os fracos, para que por meio de todas as coisas, pelo menos alguns sejam salvos. Veja, até as mulas enxergam verdades espirituais e falam segundo a ordem do Senhor. E aqueles que se levantam para amaldiçoar o povo de Deus, o povo do Senhor, aqueles que se levantam para destruir o seu povo, acabam se tornando em um instrumento para que a bênção de Deus seja liberada sobre Israel. Concluindo, irmão, irmã, essa nossa fala, eu quero dizer a você, não adianta que ninguém se levante contra a vontade de Deus, porque o Senhor prevalecerá. Não adianta reunir falso profeta, não adianta reunir idólatras, feiticeiros, nada poderá prevalecer contra o Senhor. Não adianta nenhuma falácia que nós vemos na história, nenhuma falácia poderá deter a marcha da história na direção da vontade de Deus. Entenda bem, a história da sua vida, da família, a história humana, não é como um barco que está à deriva no oceano, não. Tudo está concorrendo, tudo está caminhando para o cumprimento da vontade majestosa, maravilhosa, gloriosa e soberana de Deus. Às vezes, as pessoas fazem escolhas erradas. Todos nós, no campo individual, às vezes famílias fazem escolhas erradas, às vezes um povo faz escolha errada, mas eu quero dizer a você, as nações fazem escolhas erradas, mas nada, nada impedirá, nada impedirá que Deus realize o seu propósito eterno. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, Eu quero dizer a você, nesse dia, para nossa edificação mútua, Satanás é bom que tenha medo mesmo quando olha para o povo do Senhor. E ele pode reunir os agentes que ele desejar, mas nenhum deles poderá prevalecer contra o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus da igreja. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é possível que, em alguns casos, quando homens e mulheres se levantarem contra a vontade do Senhor, o Senhor lhes coloque numa situação semelhante à de Balaão, fazendo até com que a criação, fazendo até com que as jumentas falem. Assim como Jesus disse que o Senhor levantaria filhos de Abraão das pedras, se os líderes do povo de Israel não se dobrassem, não reconhecessem que ele era o Senhor, ele disse que ele poderia levantar até das pedras filhos de Abraão. É um outro contexto, eu não vou entrar nessa questão agora, mas quero te dizer, é possível até que ao longo da história, pegue isso agora do ponto de vista metafórico, não em relação direta com o texto. O texto está aí, está posto, é a palavra do Senhor. Mas aproveite esse exemplo para entender que até as jumentas estão falando, até as jumentas estão discernindo a vontade de Deus, do anjo do Senhor. Ora, quem é o maior entre todos? O próprio Senhor. E o seu anjo, muitas vezes no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, você vai ver muitas vezes relatado em letra maiúscula. Você pode ter certeza que já é um prenúncio da manifestação messiânica, da manifestação de Jesus de Nazaré. É o próprio Senhor quem aparece, é o próprio Messias quem aparece para dizer: não faça isso, não amaldiçoe o povo de Deus, não se levante contra o povo de Deus. Ou é ele quem vai dizer: levante-se, vá até lá, mas diga só aquilo que eu mandar dizer. E, por fim, irmãos, irmãs, amigos, amigas, ouvintes, as pessoas podem ir até onde quiserem, elas têm essa liberdade, fazer sacrifício para ídolos, para falsos deuses. Elas podem fazer o que um coração obstinado deseja fazer, mas entenda hoje e fique com essa palavra: nada pôde vencer o povo de Deus que acabou entrando na terra prometida. E nada pode vencer a tua vida. Não fique desalentado, nem com elementos existenciais, mais subjetivos, ou seja, no campo da sua vida, na sua individualidade, nem com aspectos familiares, nem com aspectos históricos. Não fique desalentado, nada vai deter, nada vai impedir que a vontade do Senhor se cumpra. Ninguém vai derrubar o Senhor, ninguém vai derrubar o povo do Senhor. Pelo contrário, ele já prevaleceu, ele já consumou a vitória na cruz, e você que está com ele vai. Já pertence e vai continuar experimentando da vitória na vida espiritual durante toda a sua jornada aqui e eternamente. Nada poderá impedir. Às vezes eu vejo pessoas, mais ou menos nesse momento histórico que estamos vivendo, totalmente desalentadas, cristãos, não fique desalentado. Nada poderá nos separar da vitória final. Nada poderá impedir a vitória de Deus e do seu povo. A vitória já se deu até antes da fundação do mundo. Se consumou historicamente em Jesus. A igreja é parte do corpo de Cristo e ela prevalece juntamente com Cristo. Por isso você já é um vencedor. Aliás, diz a Bíblia, mais do que um vencedor. Que Deus te abençoe. Que você se aproprie dessa palavra. E que você diga, olha, não importa qual seja o instrumento que Satanás queira usar, não importa, o Senhor é conosco. Aliás, o melhor de tudo é que o Senhor está conosco. O melhor de tudo, diria John Wesley no passado, o melhor de tudo é que Deus está conosco, irmão, irmã. O melhor de tudo, você que não conhece a Deus, entregue sua vida a Ele, porque só há vitória nele. Ele é o soberano Deus. E faça isso logo. Não espere que as jumentas da história tenho que falar isso para você. Renda-se ao Senhorio de Cristo Jesus para que as jumentas não tenham que falar com você. Olha, eu não posso seguir porque Deus está me impedindo. Então, não siga na direção do pecado. Abandone esse pecado. Abandone mesmo uma velha vida e comece uma nova história, seja uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Comece hoje, agora. Comece agora e diga, Deus, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu me arrependo de todo o tempo que eu não andei contigo e me arrependo de todo o mau caminho por onde pisei. Mas começo agora a declarar a Ti como único Senhor e Salvador. E começo agora a seguir os Teus passos. Que Deus te abençoe nessa decisão. E você que já decidiu, continue firme, porque nada poderá te derrotar e nada poderá deter, impedir a obra do Senhor na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero repetir para você, porque nós estamos recompondo depois de uma parada de alguns meses, que há mais de 500 estudos, todo o Apocalipse ministrado, parte de Jeremias até praticamente a metade, livros do Pentateuco, boa parte dos Salmos. Irmãos, há basicamente uns 500 estudos, estudos sobre liderança, que nós estamos ministrando há uns 3 anos. Você pode acessar a qualquer momento. Está lá no blog Logos 7. Põe um número 7. Tá bem? Blog Logos 7.blogspot.com. Que Deus te abençoe. Se você vai ao culto hoje à noite, eu recomendo que vá, seja um culto maravilhoso de vitória, de bênção. Se você, por algum impedimento de saúde ou qualquer outra intercorrência, não vai poder estar no culto, espero que essa palavra fale ao seu coração e você tenha o alento do Senhor e a certeza de que o melhor de tudo é que Ele está conosco e Ele é a nossa vitória em toda a nossa vida. Deus abençoe, fique na paz do nosso Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder